Olá, seja muito bem-vindo ao Boteco Cast. Entre, sente-se e fique à vontade. Salve, salve, ouvintes do BotecoCast. Como já sabem, esse ignorante que vos fala é o Rafael Silveira, e que com toda a sua humilde habilidade de fala, irá bater um papo aqui com o nosso ilustre amigo Diego Galeano, que vai nos explicar o que é um podcast. Além disso, já temos o nosso editeiro de som aí, o Rafa Bass. Os links são os mesmos: Diego Galeano é dono do Curiofísica, Hugo Meira é dono do Portal Meira, Rafa Bass, ele é administrador do Rebs Rubles, e eu sou dono do Moleque Doido. Ô, Rafa, para aí, cara. Para tudo. Fala, velho. Fala. Administrador do Rebs Rubles, cara? Por quê? Todo mundo é dono. Eu sou administrador? Cara, eu ia repetir tudo pela terceira vez. Porra, cara. Que porra é essa? Pela terceira cara? Vez. Não, que isso, cara? Depois dessa reclamação aí do nosso Rafa Vaso, então... O dono, o proprietário, né? O proprietário do Rebs Rubles. Por favor, visitem o blog. Eu, como estava dizendo, sou doido. Deixem um comentário lá que com certeza nós vamos ir visitar o seu blog e até lá o seu blog responder. Mas vamos lá, como é que vai, cambada? Um dia de soma da Jeitorana aqui no Litoral Norte, né? No estado de São Paulo, muita praia, mulher bonita. Muito trabalho pra fazer também. As atualizações do blog estão as mesmas, né? A única novidade legal que bombou em todos os blogs, muita visita, é a morte do Michael Jackson. A morte de alguém nunca foi tão bom para os blogs, né? Dia bonito aqui em Cuiabá também. Para quem não me conhece, eu sou o Diego Galeano, dono do Curiofísica. E para quem não conhece Curiofísica, é um blog que tem por objetivo democratizar a ciência, principalmente a física. Mas se você entrar lá, você vai ver também cadernos de curiosidades referentes ao direito, à biologia, nutrição. Notícias também, entre outros. Ótimo, trabalhar é bom, mas na verdade é coisa ao qual eu tenho alergia, por isso eu fiquei a manhã inteira bolando o roteiro do podcast da semana que vem. Visitei muitos outros blogs, comentei e conversei com muitos blogueiros, mas vamos ao ponto-chave de hoje. Na nossa conversa com o Diego Galeano, nós vamos entender o que é um podcast e qual o objetivo do BotecoCast. Não é não, Diego? É isso aí, Silveira. Antes que comecemos a abordar assuntos interessantes no Boteco Cash, a gente tem que explicar para os nossos ouvintes o que é um Boteco Cash. É isso aí, vambora então. Mas é isso aí, Diego. Então explica aí para a galera o que é um podcast. Pois bem, Silveirinha, semana passada foi pro ar o primeiro podcast, mas nós percebemos que alguns leitores tiveram dificuldade de diferenciar o que é um podcast de uma web rádio. Na verdade, o método é semelhante, mas um podcast se faz o que seria uma postagem. Ao invés de escrevermos e enviar nossas imagens para nossos blogs, nós falamos, gravamos e colocamos isso no ar. É semelhante a uma versão narrada do seu próprio blog, Silveirinha, do Toque Post, lá no Moleque Doido. Bom, existem várias formas de criar um podcast. No nosso caso, estamos utilizando o Skype, visto que moramos em estados diferentes. Então, a distância não possibilita que nós gravemos no mesmo computador ou através de um aparato mais moderno. O BotecoCast não é de nível profissional, e que é gravado em estúdios e etc., assim como os outros blogueiros fazem. No nosso caso, nós conversamos através do Skype, gravamos através do Skype Call Record, e damos pro nosso DJ ele editar e colocar os efeitos de fundo. Grande Diego, uma ótima explicação aí aos nossos ouvintes. Com certeza agora ficou bem claro que um podcast nada mais é do que a gravação de uma conversa sobre determinado assunto, e depois essa conversa ela é disponibilizada aí para quem quiser ouvir na internet. Bom, hoje para conversar com a gente aqui no BotecoCast, eu convidei um argentino, o nome dele é Juanzito, e ele é cantor, ele veio de Buenos Aires. Juanzito, ele vai cantar aí para nós. Botei fé nesse argentino, eu não escutei ele ainda cantar, mas ele me disse que canta muito bem. Eu gostaria que vocês escutassem aí. Vai lá, Juanzito. Arriba, arriba, Argentina! Estoy apavorado! Esse amor é tão grande! Estoy apavorado e só pensei... Usted já tá merda, rapaz! Vai de fora! Meu, que é isso, cara? Deus me livre! Cara, esse cantando aqui, eu vou até correr. Deve estar bêbado esse cara, é boteco, né? Deve estar bêbado. É culpa do Rafael, isso aí. Ô, não, culpa minha não, cara. Culpa minha não. Oh, oh, cara. Esqueci, é culpa sua. Você tem que avaliar os convidados antes, você tem que avaliar. Pô, cara, ele veio dizendo que cantava bem, mas é isso aí. Águas passadas. Não mentiu, ele cantava bem. Então, que é esse também aqui, ó, nada contra os argentinos em geral, gosto muito deles, fazem um alfajor que é uma delícia. Mas você lembra daquele cara do Grêmio lá, o argentino do Grêmio, que xingou o jogador negro do Cruzeiro de macaco? O cara se ferrou, né? Vai ser indiciado, processado, até o pessoal do próprio time dele quiseram pegar ele em campo. Pois é, Bas, você viu lá, o cara quase foi linchado em campo pela equipe do jogador do Cruzeiro. Tá aí, Bas, esse é um tema que a gente pode abordar aqui no BotecoCast. Preconceito, tanto de raça, religião, opção sexual e tantos outros temas. É, a opção de música também, né? Tem gente que não gosta das músicas do nosso boteco, mas gosta, né? Também é um tema a ser abordado. É um tema a ser abordado, mas como se diz, gosto não se discute, né? Agradecimento especial aí ao nosso grande amigo Diego Galeano, que deu aí o privilégio a todos de nos dar uma explicação do que é um podcast, de mostrar ao nosso ouvinte qual é o objetivo do BotecoCast, né? Apresentar aí uma matéria descontraída e também tornar os nossos blogs um pouco mais dinâmico. Também um grande abraço aí ao Hugo, que com certeza está nos ouvindo, participou na elaboração do roteiro. Grande abraço aí, Hugo. Eu queria agradecer também a todo mundo que comentou, tanto no meu blog quanto no do Rafa. Queria citar alguns nomes, os primeiros a comentar: a Vano, Fernando, Aninha, Storm Days, Luciane, Orkut Nosso de Cada Dia, Ricardo Chicuta, Exotic, todos eles que comentaram aí. Muito obrigado, comentem sempre, né? Eu quero agradecer também aos meus parceiros do meu blog aqui, que às vezes postam, né? O Arlock, que tá sempre postando alguma coisa outra legal, e um grande amigo meu, que me dá muita dica, muita ideia também, é o Bronca no Trombone. Queria dar um abraço pra ele. Obrigado, ouvintes, pela sua audiência. E agora que você já sabe o que é o BotecoCast, nós gostaríamos de saber qual que é o tema que você quer que seja abordado aqui no nosso BotecoCast. Sobre pedofilia, tecnologia, ciência, humor e etc. Envie a sua sugestão que nós iremos falar um pouco sobre isso aqui, teremos convidados ilustres que possam falar com clareza sobre tal assunto. Obrigado a todos e até mais. É isso aí, queridos leitores, ouvintes e amigos. Nós agradecemos a sua paciência, a sua colaboração. Um grande abraço. Por favor, espalhem o BotecoCast. Indiquem ao seu amigo, ao seu vizinho, ao seu namorado ou namorada. Apresente-nos aos seus pais e nos ajude a tornar o BotecoCast num novo conceito de podcast. Grande abraço e até semana que vem. Uhul!